Pode me esperar que eu tô chegando aí. Manda a localização de onde cê tá. Já bota aquela melhor lingerie. Mesmo sabendo que nem vai usar. E mesmo tendo saudade de mim, o fato é que as brigas fez nós se afastar. E eu sei que tá com vontade de sentir aquilo que só o pai vai te proporcionar. Então desce aquela dose de lico 4-3. Daquele do canto que deixa japonês. Inúmeras posições comigo ela fez. E na memória só recordações de ontem. Fragrância de sexo, perfume francês. Sequência de tapa na bunda e na face. Marca de tesão que deixaram contraste. Parece esculpido uma obra de arte. Se as paredes falassem, te contaria cada mínimo detalhe. Que ainda sinto saudade da sua bunda, suas curvas, seu olhar de maldade. Encenações que deixaram recordações, mas esse orgulho faz parte. Faz parte. Mas quando a gente fica, você fica mais linda. Eu te desejo a cada momento instante. Ela pede um licor que é pra entrar na brisa. Te observando enquanto eu bolo de skunk. Um movimento dela que me hipnotiza. Me dando aula, me sinto iniciante. Então desce do sabão, acende o caldo. Desconto essa raiva na cama. Então desce aquela dose de lico 4-3. Daquele do canto que deixa japonês. Inúmeras posições comigo ela fez. E na memória só recordações de ontem. Fragrância de sexo, perfume francês. Sequência de tapa na bunda e na face. Marca de tesão que deixaram contraste. Parece esculpido uma obra de arte.